eu preciso encontrar. Urgente. Sonou maxilar inferior. Mardito, fiapo de manga. Presonou maxilar inferior. O tirolete. Meus lábios, minha boca, me deixe em paz. Gruda como carrapato, firme e forte, minha boca. Bem juntinha, bem juntinha, bem juntinha de você. Inferior.